Você acompanha o documentário O Eterno Maicon Librelato. O jovem se tornou ídolo e, mesmo cobiçado por grandes times de todo o Brasil, não deixou que a fama tomasse conta de sua personalidade. O craque encarou com humildade as novidades que começavam a surgir. Eu gostava dele porque ele me escutava, mas ele também ousava. E então daí que eu via que ele ia se dar bem na vida, por isso que eu disse pra ele, que ele era ousado. Às vezes eu dizia algumas coisas para ele, ele arriscava e fazia alguma coisa diferente. É lógico, eu também não era dono da verdade, mas pela minha experiência profissional de coisa, eu sabia o que dizer. Mas ele era centrado e ousado. Então eu acho que isso que me daria certeza que ele ia muito longe como atleta e como pessoa. Depois de salvar o Criciúma de um provável rebaixamento para a terceira divisão do Brasileiro, em um jogo histórico em Aracaju, Maicon deixa o Criciúma. Uma saída em alto estilo para uma torcida que logo teria muita saudade do ídolo. Sua nova casa passa a ser Porto Alegre. O pouco tempo que destino lhe conferiu na capital gaúcha foi suficiente para torná-lo ídolo de um dos maiores clubes do Brasil, o Internacional. Daquele instante, mais do que nunca, sua trajetória nos gramados tornou-se um tremendo sucesso. Porém, uma trajetória como essa é marcada também por detalhes de bastidores que revelam obstáculos que precisam ser removidos do caminho com ética e competência. Quando eu fui para Porto Alegre, no dia 20 de fevereiro, levar o Maicon, cheguei lá com o Maicon, imprensa, nananana, e aí começou lá, conheci umas pessoas lá da imprensa, aí começou a me ligar um repórter lá do Rio Grande do Sul. Quando é que eu ia para Porto Alegre, queria falar com eles, ah, vejo quando eu vou e tal, ah, quando vem tu me liga, não sei o quê. Aí um dia ele ligou para mim, pô, velho, Rato, você esteve aqui no Rio Grande do Sul e não me ligou? Pô, é, não deu, bicho, meu negócio não é futebol, eu tenho outras coisas, eu tô me ajudando meus filhos, né, mas é, você prometeu que vinha e não vinha. Sim, mas pô, o que é que tu quer? Pode me falar para mim? Ele disse, não, é que eu sou um dos diretores do sindicato dos narradores esportivos do estado do Rio Grande do Sul. Tá, mas o que é que não? É assim, aqui cada jogador tem que contribuir com caixinha dos repórteres. Pô, mas o Mark está começando agora, a família dele não são pessoas de muita posse, ele precisa ajudar as irmãs, não sei o quê e tal, tal. Não, mas é, o Mark já está ganhando um salário bom e tem que contribuir, porque, pô, mas não sei o quê. Daí fui questionando ele, a ponto dele chegar e me dizer assim, se tu achar que não dá, o dia que ele tiver jogou, que ele participou de um jogo e jogou mal, nós vamos dizer que nós vimos ele tomando cerveja no barzinho. E nós soubemos que ele estava tomando água, mas eu posso dizer isso. Um dos jogos mais marcantes para torcedores e admiradores do futebol certamente foi o do Inter contra o Criciúma. Maicon marcou contra o Tigre, mas ainda com raízes fortes no time do Sul catarinense, fez uso do silêncio como forma de comemoração. Ainda sem saber que sua vida estava muito perto do fim, Maicon investia no futuro. Cursava a faculdade de educação física, estava noivo e aproveitou para trocar de carro. No dia do acidente com o craque, um pressentimento de mãe. Dona Maurina ouviu ruídos do veículo do filho no momento da tragédia. Ele tinha recém comprado, a gente tinha comprado, até fui eu e o Luizinho que compramos para ele, que ele estava em Porto Alegre, aquela Ranger, né, caminhonete assim. E eu com certeza o dono anterior, né, de quem ele comprou, era algum fazendeiro, alguma coisa, até na frente, ela tinha assim, tipo, aspa de boi, um negócio, ele tirou. E ela tinha na buzina, assim, não palavrão, mas palavras assim como é que eu vou dizer, de rodeio, coisa assim, né? Aí lá pelas tantas eu ouvi certinho, ele buzinava e saía assim umas brincadeiras, assim, ele não tinha tirado ainda. Ainda fiquei assim, né, meio que, nem sei se já tinha dormido ou me acordei, pensei assim, comigo, né, mas só o Maicon mesmo aqui, um lugar estranho, ele ainda vem com essa buzina desse jeito e vai se ver, segundo, depois me disseram, foi mais ou menos a hora do acidente. A mãe do jovem ainda lembra com ternura a época em que visitava o filho no Rio Grande do Sul e o carinho dele com a família. Ele morou ali em Criciúma, mas era tão perto, eu daqui quase não ia ali. Eu às vezes me culpo também, meu Deus, como eu falhei. E lá para Porto Alegre eu fui bastante vezes, assim, fui de ficar 20 dias lá com ele, porque ele não... E ligava, e era um menino assim que, onde ele estivesse, mas os meus filhos têm esse princípio. Se ele ligasse, ele pedia a bênção, que eu acho que o único dia que ele não me pediu a bênção foi no dia do falecimento, que eu estava lá em Florianópolis, que depois ele iria voltar e não voltou. As atuações de Librelato eram cada dia mais profissionais. Em 2002, após livrar o Inter de um rebaixamento no Brasileirão, Maicon aproveitou para descansar e recuperar suas energias em casa. Sem saber que não voltaria, o jovem acompanhou a família para levar o sobrinho em uma consulta médica em Florianópolis. Da capital, traria a prima Bartira Librelato e o amigo Rafael Brognoli Paladini, que estudava na ilha. Em instantes, os últimos momentos da vida do ídolo. Lembro do desespero, do apavoro.